jovem nunca vi. Tiro, liro, liro, é feito pra dançar. Tiro, liro, lá, então vamos cantar. Tiro, liro, liro, é tudo muito giro. Tiro, liro, liro, igual eu nunca vi. Tiro, liro, liro, é feito pra dançar. Tiro, liro, lá, então vamos cantar. No domingo se vai à festa e a alegria vai ser meu par. Não importa que dança é esta, o que eu quero é poder dançar. Mal eu chego na brincadeira, vem alguém e me dá a mão. E lá vou eu noite inteira, cantando esta canção. Tiro, liro, liro, é tudo muito giro. Tiro, liro, liro, igual eu nunca vi. Tiro, liro, liro, é feito pra dançar. Tiro, liro, lá, então vamos cantar. Tiro, liro, liro, é tudo muito giro. Tiro, liro, liro, igual eu nunca vi. Tiro, liro, liro, é feito pra dançar. Tiro, liro, lá, então vamos cantar. Que alegria a noite inteira, anda o povo ainda a dançar. No calor desta brincadeira, vem que eu quero te ensinar. Ergue as tuas mãos para cima e dê mais dois passos para o lado. Na dança do tiro-liro, não pode ficar parado. Tiro-liro-liro, é tudo muito giro. Tiro-liro-liro, igual eu nunca vi. Tiro-liro-liro, é feito pra dançar. Tiro-liro-lá, então vamos cantar. Tiro-liro-liro, é tudo muito giro. Tiro-liro-liro, igual eu nunca vi. Tiro-liro-liro, é feito pra dançar. Tiro-liro-lá, então vamos cantar. Quem ainda está de fora e não tem vontade de entrar, vem que a dança começa agora, não tem hora de acabar. E pra ser feliz tem a pressa, porque o tempo não vai parar. E a vida é mais que uma festa, não vale a pena chorar. Tiro, liro, liro, é tudo muito giro. Tiro, liro, liro, igual eu nunca vi. Tiro, liro, liro, é feito pra dançar. Tiro, liro, lá, então vamos cantar. Tiro, liro, liro, é tudo muito giro. Tiro, liro, liro, igual eu nunca vi. Tiro, liro, liro, é feito pra dançar. Tiro, liro, lá, então vamos cantar. Põe manjerico, pega a toalha, ô comadre, põe na mesa. Põe manjerico, que está saindo um cozido à portuguesa. Põe manjerico, pega a toalha, ô comadre, põe na mesa. Põe manjerico, que está saindo um cozido à portuguesa. Estavam batatas a ferver na panela, um galinho de Marcela, couve troncho mais navices. Acendo fogo, meto lá este traseiro de cordeiro, nabo inteiro, entre cebolas e chouriças. Põe manjerico, põe manjerico, pega a toalha, ó comadre, põe na mesa. Põe manjerico, que está saindo um cozido à portuguesa. O fogo alto, a chouriça está no ponto, abre a janela de pronto, chama as moças da aldeia. Eu quero ver se aguentam minhas panelas, a fome de todas elas, põe mais farta a minha ceia. Põe manjerico, pega a toalha, ó comadre, põe na mesa. Põe manjerico, que está saindo um cozido à portuguesa. Thank you.

peixes do mar irão fazer fila na praia. Ai, as pernas da Carolina, ai, ai, ai, não são grossas nem são finas. Ai, as pernas da Carolina, ai, ai, ai, não são grossas nem são finas. Mesmo sem saber nadar, eu teria a tentação de suas pernas fazia o meu cinto de salvação. Ai, as pernas da Carolina, ai, ai, ai, não são grossas nem são finas. Ai, as pernas da Carolina, ai, ai, ai, não são grossas nem são finas. Devagarinho, apaga-me esta fogueira. Escorrega devagarinho, apaga-me esta fogueira. Que importa o verde ser verde, se nos faz cantar na rua? Ai, verdinho, meu verdinho, não há cor igual à tua. Ai, verdinho, meu verdinho, não há cor igual à tua. Ai, verdinho, meu verdinho, ouvi bem o que eu te digo. Ai, verdinho, meu verdinho, ouvi bem o que eu te digo. Não há pedras no caminho quando tu andas comigo. Não há pedras no caminho quando tu andas comigo. Que importa o verde ser verde se nos faz cantar na rua? Ai, verdinho, meu verdinho, não há cor igual à tua. Ai, verdinho, meu verdinho, não há cor igual à tua. Ai, verdinho, meu verdinho, só tu és o meu amor. Ai, verdinho, meu verdinho, só tu és o meu amor. Só o verde bem verdinho vai à mesa do Senhor. Só o verde bem verdinho vai à mesa do Senhor. Que importa o verde ser verde se nos faz cantar na rua? Ai, verdinho, meu verdinho, não há cor igual à tua. Ai, verdinho, meu verdinho, não há cor igual à tua. Ai, verdinho, meu verdinho, esquecer-te não há maneira. Ai, verdinho, meu verdinho, esquecer-te não há maneira. Tu para mim és pão e vinho e cor da minha bandeira. Tu para mim és pão e vinho e cor da minha bandeira.

fui me confessar naquela capelinha. O que eu disse ao padre ninguém o adivinha, ninguém o adivinha, não adivinha não. O que eu disse ao padre na minha confissão, dá cá um beijo, dá cá, dá cá, dá cá um beijo. Não sejas má, não sejas má, não sejas louca, dá cá um beijo da tua boca, dá cá um beijo. Sejas má, não sejas louca, dá cá um beijo da tua boca. Ninguém adivinha, não adivinha não, o que eu disse ao padre na minha confissão, na minha confissão, na minha ladainha. O que eu disse ao padre, ninguém o adivinha. Dá cá um beijo, dá cá, dá cá, dá cá um beijo. Não sejas má, não sejas má, não sejas louca. Dá cá um beijo da tua boca. Dá cá um beijo, dá cá, dá cá, dá cá um beijo. Não sejas má, não sejas má, não sejas louca. Pensava que era só dela, de quem eu gostava, de quem eu gostava, de quem eu gostei. Foi por causa dela que eu me confessei. Dá cá um beijo, dá cá, dá cá, dá cá um beijo. Não sejas má, não sejas má, não sejas louca. Dá cá um beijo da tua boca. Dá cá um beijo, dá cá, dá cá, dá cá um beijo. Não sejas má, não sejas má, não sejas louca. Dá cá um beijo da tua boca. Veja lá meu verde gaio, anda pouco à vontade, pois do colo da Maria um bichinho tem saudade. Um cantinho da gaiola como um coitadinho chora. Diz-me lá minha menina, onde é que eu ponho agora? Põe aqui no meu colinho, que lindo lá me escapar. Também tem um passarinho que ainda não sabe voar. Põe aqui no meu colinho, que lindo lá me escapar. Também tem um passarinho que ainda não sabe voar. Assim foi, passemos 50 minutos, 53 minutos a escutar o falecido, um homenagem ao Roberto Leal. Portanto, ainda vamos ouvir mais uma, que é o seu último, um dos seus últimos, que é Arrebenta a Festa, e depois iremos ao desporto. Portanto, boa tarde, Bruno. Boa tarde, José, boa tarde aos ouvintes, e que nos desculpem lá por este atraso, não é? Nem sempre é possível estar cá à hora. E nem sempre é possível fazer o programa, infelizmente a vida por vezes não o permite. Mas bom, cá estamos, mais tarde ou não, mas sim.

resultados da quinta jornada. Exato, olha, resultados da quinta jornada, e temos um surpreendente, não muito, mas é sempre, um Setúbal 1, Braga 0, não é? Sim. Temos Braga este que esta semana fez um excelente resultado para a Liga Europa. É verdade, foi a Inglaterra ganhar 1-0. Exato. Não? E depois temos o surpreendente Famalicão, que continua a faturar, não é? Ganhou, venceu 4-2 o Paços de Ferreira. Paços de Ferreira que este ano também está a custar um bocadinho entrar nos bons resultados, embora contem já conseguiu uma vitória, pode ser que seja exatamente para uma época mais tranquila. Mas este Famalicão realmente, para uma equipa que subiu, está a surpreender o nosso campeonato. Depois tivemos o Benfica 2-0 ao Gil Vicente, uma vitória que não foi nada fácil. O Gil Vicente também, uma equipa que também vem de subir e também está a fazer um bom campeonato. Temos um Guimarães 5-1 ao Aves. O Guimarães também está a começar o campeonato bem e o Aves não está nada bem. O Inácio começa a ter o lugar dele, se calhar, em risco. Sim, ainda para mais um tornou a perder. Exatamente, no Paços de Ferreira, exato. Depois tivemos o Marítimo 1, Belenenses 3. O Marítimo também, que no ano passado fez uma má época e este ano parece que vai pelo mesmo caminho. E já há quem peça a demissão do claro, presidente? Claro. Do presidente. Do sim, treino. Porque, dada a época que aconteceu no ano passado, dado a que está a acontecer já este ano, quer ser. Se calhar os sócios começam já a virar mais para o presidente, se calhar já, do que para os próprios treinadores. Ou para a própria equipa. Depois Santa Clara 2-0 ao Moreirense. Santa Clara, que até em casa tem feito bom resultado, a época passada fez, sobretudo até mais forte. Tem uma derrota, dois empates, duas vitórias, hein? Sim, foi aquela derrota logo ao início com o Famalicão, com o surpreendente Famalicão. Que até nos jogou mal, Santa Clara, mas o Famalicão no contra-ataque é uma equipa mortífera. Eu já vi jogos do Famalicão e eles realmente no contra-ataque são muito fortes. E então... Então amanhã o Sporting vai ter um jogo difícil. Com certeza, se não se puser a toques na defesa, e a defesa do Sporting atualmente está velhota. Está. E os jogadores do Famalicão na parte da frente realmente são muito rápidos. Depois tivemos o Rio Ave 2, Tondela 4, aqui também algo surpreendente este resultado. Tivemos o Portimonense 2, Porto 3. Opa. Um jogo que o Porto tinha perfeitamente controlado, não é? Na mão. E de repente acabou por ser feliz por o vencer. Por vencer no último segundo. Por vencer. E depois tivemos um Boa Vista 1, Sporting 1. Sporting este que neste jogo, sobretudo a primeira parte, acho que foi das piores exibições que eu vi, que eu me lembro do Sporting. É. Tem uma equipa de facto, na minha opinião, muito fraca, muito aquém do que é o Sporting. Ainda para mais, a equipa já não era muito forte, pois dado as saídas dos jogadores que saíram, não é? O Bas Dost. O Diaby, pronto, são sobretudo o Rafinha e o Bas Dost, que era dos melhorzinhos, embora a equipa não era por aí além, mas esses ainda sim, mas eram dos melhorzinhos, não é? Agora a equipa realmente ainda mais frágil ficou e não teve realmente argumentos. A segunda parte do Sporting ainda reagiu bem, ainda fez uma segunda parte razoável. Mas notou-se que realmente o Sporting não tem argumentos para... E vai ser, na minha opinião, um campeonato muito difícil para o Sporting. Não, posso continuar? É que começaste a falar no verde e depois viraste para o outro, para o micro, e eu mudei-te... Ah! Estava no teu ouvido do outro lado. Não, exato, e é o que eu digo, e vai ser, de facto, um campeonato muito, na minha opinião, muito difícil para o Sporting. E pronto, e está os resultados. Vamos, se calhar, à classificação. Temos a classificação. Temos o Famalicão em primeiro lugar com 13 pontos, o Benfica em segundo com 12, terceiro o Porto também com 12, quarto o Boa Vista com 9, quinto o Sporting com 8, sexto o Tondela com 8, sétimo o Santa Clara com 8, oitavo o Rio Ave com 7, nono o Moreirense com 7, décimo, Vitória de Guimarães com 6, 11º, Vitória de Setúbal com 6, 12º, Belenenses com 5, 13º, Gil Vicente com 5, 14º, Portimonense com 4, 15º, Marítimo com 4, 16º, e o Braga está muito cá por baixo, com 4, 17º, Passos da Ferreira com 4, mas mais um jogo, e Desportivo das Aves, 18º, com 3 pontos, e foi o tal jogo que foi ontem. Então, não, ontem perdeu. Sim, mas o tal jogo foi ontem. Ontem, exato, exato, exato. Tem jogo a mais no campeonato. Exato, exato. Queres a próxima jornada? A próxima jornada, olha, é o Belenenses Rio Ave, que é hoje. Estão 2 minutos de jogo, bem de começar o jogo, ainda está 0-0. Depois temos, ainda hoje, temos o Moreirense Benfica, às 20h30, horas portuguesas. E depois, para amanhã, temos um Gil Vicente Boa Vista, um Setúbal Portimonense, um Tondela Vitória de Guimarães e mais à noite temos o Porto Santa Clara. Depois domingo temos o Braga Marítimo e o Sporting Famalicão, às 21 horas. Este ano o Sport está a jogar muitas vezes ao domingo às 21 horas, uma hora que eu acho que, acho que é um exagero. Se tu reparares, repara, domingo só há 2 jogos da Primeira Liga. O Braga Marítimo às 7 horas e o Sport Famalicão às 21 horas. Ora, mesmo para os adeptos de Sporting que se deslocam de mais longe um bocadinho, Leiria, Torres Vedras, um exemplo, a hora que termina o jogo, quando chegam a casa, já se torna um bocado tarde. Então, o que fará para os adeptos do Famalicão neste caso? Pois e é. O primeiro jogo foi com o Braga, os adeptos cá acima do Norte, quer dizer, vão chegar a casa por volta das 3 da manhã, por exemplo. De um domingo para segunda, acho que isto é matar o futebol, é estragar o futebol. Não havia necessidade disto, não é para mais domingo, por exemplo, há só 2 jogos. O Braga podia jogar às 5 e o Sporting às 7, por exemplo. Porque às 21 horas, acho que é uma hora realmente... Ah, mas sabes que quem manda é a televisão agora. Pois, o problema está aí, exato. São as televisões, é que mandam e eles têm... Sim, o problema está aí, exato. É. A televisão, no fundo, é que risca. O dinheiro deles... Pois. O dinheiro deles. Mas, pronto, tem de passar. Mas é assim... Pronto, vamos então mais uma música que a gente prepara o... A segunda lida. A segunda lida. Vamos ouvir o Bradocha com a canção do Bradocha. Não tenha medo, me agarra, toque em mim, me aperta, me amassa, assim não dá tua gusta. Não consigo me controlar, tem cuidado da minha cuia. Não dá mesmo para parar, tata dá mesmo para controlar. Controlar, eu é controlar, controlar, eu é controlar. Tata dá mesmo para controlar, controlar, controlar. Baby, eu gosto do teu jeito de agarrar. O poder de me fazer alucinar. Tu sabes bem que eu tenho vontade de te amar. Não sei como podes duvidar. Tu sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. Eu é. E tu, baby, vai. Não tenha medo. Toque em mim, me aperta. Massa, assim não dá tua gusta. Não consigo me controlar. Tem cuidado da minha cuia. Não dá mesmo para parar. Tata dá mesmo para controlar. Controlar, eu é controlar. Controlar, eu é controlar. Tata dá mesmo para controlar. Controlar, controlar. Dança comigo. Sério, faz o que eu te digo. Vou a falar a sério. Costa no canto, chega mais perto. Agarra desse jeito, meio atrevido. Sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. E tu, baby, vai. Massa, assim não dá tua gusta. Não consigo me controlar. Tem cuidado da minha cuia. Não dá mesmo para parar. Tata dá mesmo para controlar. Controlar, eu é controlar. Controlar, eu é controlar. Tata dá mesmo para controlar. Controlar, controlar. 2014. Eu só queria ir ao céu. vezes me conheço. A sombrinha do loureiro. No, no, no, nunca joguei com o teu lenço. Fosse meu acobiteiro. Ai, quem me dera, meu amor. Ai, quem me dera. Ai, quem me dera e não sou e vir à terra. Eu só queria, meu amor. Eu só queria. Eu só queria ir ao céu e vir um dia. E assim foi. Exato. E assim foi, exatamente. E assim foi. Vamos à segunda liga. E à quinta jornada, igualmente como a primeira liga. Olha, para dizer que com 14 minutos o Rio Ave já vence por 1-0 em casa do Belenenses. Ah! O jogo está a decorrer, Belenenses-Rio Ave, e o Rio Ave vence por 1-0. Ora pronto, a segunda liga, os resultados da quinta jornada são os seguintes. Benfica B 0, Académico de Viseu 0, Estoril 2, Porto B 1, Varzim 2, Cova da Piedade 1, Feirense 1, Chaves 0, Farense 3, Vila Franquense 0, Académica de Coimbra 1, Nacional 2, Sporting da Covilhã 2, Leixões 3, primeira derrota do Covilhã. Do Covilhã. Casa Pia 1, União Esportiva do Oliveirense 3, Penafiel 2, Mafra 1. Esses são os resultados referentes à quinta jornada. E já houveram os jogos hoje? Sim, exatamente. Olha, posso dar. União Esportiva de Oliveirense 0, Porto B 0, Chaves 2, Covilhã 3. E Académico de Viseu 1, Farense 0. Esses três jogos já realizados hoje. E a classificação é a seguinte: primeiro, Sporting da Covilhã com 15 pontos, segundo, Farense com 12, terceiro, Nacional com 11, quarto, Académico de Viseu com 9, quinto, Chaves com 9, sexto, Estoril também com 9, sétimo, Penafiel com 9, oitavo, Farense com 8, nono, Leixões com 8, décimo, Mafra com 7, décimo primeiro, Benfica B com 7, 12º Porto B com 6, 13º Cova da Piedade com 6, 14º União Desportiva de Oliveirense com 5, 15º Varzim com 5, 16º Académica com 4, 17º Vila Franquense com 3 e Casa Pia 18º com 1 ponto. O Académica está-me aqui a surpreender. Ano passado que acho que lutava para subir e esta ano lutaram até faltar aqui aí uns talvez 6 jogos, não é? Começaram mal a primeira volta, depois na segunda com o João Alves começaram a subir, foram ganhando e vieram até cá acima até ao terceiro lugar, e depois ali a faltar 5-6 jornadas perdeu ali 2 ou 3 jogos e perdeu a corrida da subida, e este ano realmente não está a começar da melhor maneira. Sim, está o Covilhã, que vai com 6 jogos, 5 vitórias e apenas uma derrota. O treinador é o Ricardo Soares, o de Felgueiras, que tinha feito um bom trabalho no Vizela, depois foi para o Chaves, fez um bom trabalho no Chaves, se bem te lembras, até ganhou o Sporting, não sei se foi para o campeonato, se foi para a Taça. E depois foi para o Aves, com um projeto ambicioso que o Aves tinha, foi para o Aves. Correu mal. E ao fim, não estava a correr mal, mas ao fim de 3 ou 4 ou 5 jornadas, mandaram-no embora, porque o Aves tinha investido numa equipa que queria lutar pela Liga Europa. Isto, ou seja, os presidentes têm que ter um bocadinho os pés assentes na terra e não cair em ilusões, não é? E então ele perdeu 1 ou 2 jogos e já não agradou ou seja, não der tempo de fazer um bom trabalho, de fazer o trabalho, porque ele tinha feito um bom trabalho no Vizela, tinha feito um bom trabalho no Chaves, e não deram tempo de fazer o trabalho dele, e prontos, e olha, está aqui a prova de que realmente por onde ele passa, Vai fazendo um bom trabalho, a prova está aqui, olha, se, em 6 jogos, 5 vitórias, e o Covilhã está a surpreender, e o Farense também, que vem de subir este ano, está aqui em segundo lugar, a 3 pontos do Covilhã, também o Sporting Farense também está aqui a surpreender este ano nesta segunda liga. Nacional, que está ali em terceiro lugar e que vai, pelos vistos, lutar outra vez pela subida. Mas isto já é uma equipa que já está mais habituada a andar cá para cima. Sim, sim. Foi infeliz. E depois, pronto, estão ali equipas que nos últimos anos têm, também têm lutado pela subida, que é o caso do Académico Viseu, que está em quarto, o Estoril, que está em sexto, o Chaves em quinto, que desceu e que também provavelmente vai lutar, tentar lutar até ao fim para subir, não é? E depois o Penafiel em sétimo, que é uma equipa que tem andado ali por meio de tabela, vai espreitando um pouco ali os primeiros lugares, mas se calhar ainda falta qualquer coisa. Vamos lá ver este ano. Vamos lá ver. E olha, e a próxima jornada, já dissemos aqui 3 resultados, que já foram hoje, e o resto dos jogos são amanhã, e temos o Leixões Benfica B, de manhã às 11h15, depois temos o Cova da Piedade Casa Pia, o Mafra Barzinho e o Vila Franquense Estoril e o Académica Feirense. Esses são os jogos de amanhã, os tantos jogos desta segunda liga. Sim, e amanhã o jogo do Benfica, o Leixões Benfica é televisível na... Pois, provavelmente, quando é esta hora, quando é de manhã, exatamente. Na Sport TV, que é o meio-dia e um quarto horas daqui. Exatamente. É. Daqui a dias deu um jogo de Leixões também em casa. E até foi um bom jogo de futebol. Leixões com o Feirense. Que até o Leixões estava a vencer 2-0 e o Feirense ainda foi empatar 2-2. Foi um bom jogo de futebol. Enquanto a gente prepara a terceira divisão, vamos a uma música. Uma sardinha fresquinha, diga-me lá quem não gosta. Só um bocadinha, viva da costa. Assim vivinha, escatinha de Cascais. Prateadinha de comer, chorar por mais. Quem é que não gosta, quem é que não gosta? De uma sardinha só picadinha da costa. Quem é que não gosta, quem é que não gosta? De uma sardinha só picadinha da costa. Quando se ouve o pregão, vê-se logo a mesa posta. Comer à mão, como se gosta. Muito gordinha no pão, salei a pingar. Numa buchinha para a sardinha não queimar. Quem é que não gosta, quem é que não gosta? De uma sardinha só picadinha da costa. Quem é que não gosta, quem é que não gosta? De uma sardinha só picadinha da costa. Juntei uma petinguinha com um lindo jaquinzinho. Ela assadinha, ele fritinho. O casamento naquele dia se fez. Foi o padrinho, o verdinho português. É que não. Sardinha só picadinha da costa. Quem é que não gosta, quem é que não gosta? De uma sardinha só picadinha da costa. Carapau e a sardinha, qual é o mais popular? É a sardinha, não há que errar. Dos jaquinzinhos bem fritinhos gosto eu. Mas a sardinha é um petisco do céu. Quem é que não gosta, quem é que não gosta? De uma sardinha só picadinha da costa. Quem é que não gosta, quem é que não gosta? De uma sardinha só picadinha da costa. Quem é que não gosta, quem é que não gosta? de uma sardinha salpicadinha da costa. Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? De uma sardinha salpicadinha da costa. E então, quem é que não gosta? Exatamente. Olha, quem não gosta não sabe o que é bom. E com um bocadinho de vinho verde e uma broa lá, um bocadinho de broa lá. Quem não gosta não sabe o que é bom, não é? Não é? Então, vamos? Vamos, olha, temos aqui a Série A, não é? E temos os resultados da quarta jornada. E temos o Guimarães B2, Braga B0, que é um derby minhoto. Tivemos depois também um derby ali da região, Faf 0, Vizela 2. Depois tivemos o Berço Sport Clube 1, Maria da Fonte 1. O Bragança 2, Merlinense 2. O Chaves B2, Pedras Salgadas 2. A Associação Desportiva de Oliveirense 0, Marítimo B0. Cerveira 0, Montalegre 3. União da Madeira 1, Mirandela 0. E Câmara de Lobos 0, São Martinho 2. Portanto, o primeiro é o Vizela com 12 pontos, segundo o Vitória de Guimarães B com 10, terceiro o Montalegre com 9, quarto o Murilense com 8, quinto São Martinho com 7, sexto o Bragança com 7, sétimo Maria da Fonte com 6, oitavo Sporting de Braga B com 6, nono Mirandela com 6, décimo Berço com 4, 11º FAF com 4, 12º União da Madeira com 4, 13º Câmara de Lobos com 3, 14º Cerveira com 3, 15º Marítimo B com 2, 16º Chaves B com 2, 17º Associação Desportiva Oliveirense com 2 e 18º Pedras Salgadas com 1 ponto. É melhor beber cerveja, se calhar dá-lhe mais vitamina do que comer pedra. É muita água. Ora bem, a próxima jornada, a quinta, é dia 21 de novembro, ora é amanhã, não é? É amanhã. Portanto, temos o FAF Guimarães B, Pedras Salgadas União da Madeira, Maria da Fonte Associação Esportiva de Oliveirense, Mirandela Câmara de Lobos, Montalegre São Martinho, Merlinense Chaves B, Braga B Cerveira, Marítimo B Bragança, Vizela Berço. Mais um derby aqui, o Berço é de Guimarães, é uma equipa da zona de Guimarães, da cidade de Guimarães, portanto temos aqui mais um derby, que estes jogos são dia 22, portanto então há aqui jogos que é hoje, há aqui jogos dia 21, portanto é hoje, o FAF Guimarães B e o Pedras Salgadas União da Madeira estão a jogar. Era, começava às 5 horas e os restantes jogos são amanhã. Então, e agora vamos à Série B? Exato, vamos à Série B e à terceira jornada, não é? A quarta? Pois, a quarta, exatamente. Tens aí ou... Se não vou aqui procurar. Espera aí, estamos aqui. Quarta jornada, portanto, Série B. Estou aqui à espera. Temos São Joanense 1, Canelas 0, Arouca 2, Futebol Clube Felgueiras 1, Gondomar 1, Trofense 0, Vila Real 1, Coimbrões 1, Pedra Rubas 3, Amarante 2, Figueirense 1, Sport de Espinho 1, Castro de Aires 0, Vila Moinhos 4, Parede 0, Lusitânia 0, Leça 1, Valadares, Gaia 0. Olha, de referir que, puxa abaixo, José, de referir que este jogo, Paredes, Lusitânia, passou na televisão e o Leça da Palmeira, não é? O Leça Futebol Clube, pois. Valadares Gaia, também passou na televisão. Ou seja, o Canal 11, o canal novo que há da Federação Portuguesa. Ah, sim? Exatamente, e é um canal até que se torna interessante, na minha opinião, devido a... podermos ver estes jogos das nossas regiões, não é? Ah, pois. Já passou um jogo também do Felgueiras aqui. Mas tu tens isso por o meu. Sim, tens de ter exato, o meu aparelho. Exato, e é o canal 11, é um canal que vem de surgir agora há pouco tempo. Pois. Pela Federação. É um canal da Federação. E, portanto, tem passado jogos deste campeonato, do campeonato nacional. E, portanto, vamos à classificação. Em primeiro lugar, o Leça Futebol Clube com 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias. Segundo lugar, o Coimbrões com 10 pontos. Terceiro, São Joanense com 9. Quarto, Arouca com 9. Quinto, Lusitânia com 8. Também com 8 paredes em sexto. Sétimo, para o Espinho com 7. Oitavo, Vila de Moinhos com 6. Nono, Canelas com 5 pontos. Décimo, Valadares de Gaia com 4. Décimo primeiro, Gondomar, também 4. Vila Real em 12º, também 4 pontos. 13º, Figueirense, também com 4. 14º, aí aqui já na zona de descida, Trofense com 3 pontos. Felgueiras em 15º, também com 3. 16º, Pedras Rubras, também com 3. Amarante apenas 1 ponto, com 17º. E em 18º, Castro Daire, com 0 pontos. Estão, as nossas equipas estão muito mal. Estão, e repara que o Trofense e o Felgueiras no ano passado lutaram para subir. É. E o Amarante ficou em 6º ou 7º lugar, se não me engano. Ainda lutou um bocadinho e ele depois... Exato, depois desceu ali um pouquinho, ficou em 6º ou 7º. Mas o Felgueiras e o Trofense lutaram para subir até ao fim e repara, este ano estão... Então, aqui, estão a começar muito mal, hein? Começaram mal. E, embora que o Felgueiras venha perder agora o primeiro jogo, só que não tenha conseguido ganhar, tem feito empates. É, e o Amarante só tem um empate. Olha, de referir que o Felgueiras, quando foi ao Canelas, se não me engano, na primeira jornada, foi o Canelas de Gaia, o Canelas. Sim. O Canelas Felgueiras, Canelas 2010. E eu estive com dirigentes de Felgueiras e almocei aqui ao lado de dois jogadores de Felgueiras. E tanto os dirigentes que eu tinha estado, como os jogadores depois no restaurante onde almocei, me transmitiram a mesma opinião. Ou seja, aquilo que nós falávamos no ano passado, há 2 anos, do que se passava nos jogos do Canelas, e nós vimos as imagens, não é? Não. E aquele jogador que agrediu o árbitro, a joelhada no nariz, etc. Mas pelos vistos, continua. Opa, já... Pelos vistos, continua. Tanto os diretores como os jogadores disseram-me que aquilo, maltratados os adeptos, foram do princípio ao fim. Mas não houve problemas em termos dos adeptos, que os adeptos de Felgueiras acho que não respondiam, mas foram tratados, maltratados, mas isso, pronto, é nas bancadas. O que é certo é que dentro do terreno continua. Ou seja, os jogadores de Felgueiras, parte deles acho que vieram com as pernas todas empenadas, que aquilo era tudo que mexia, levava para o lado. Ou seja, e agora, segundo me disseram os diretores de Felgueiras, a Federação não pode dizer que não sabe ou que não viu, porque os jogos agora são todos filmados. Sim. Portanto, há as imagens, há tudo. Ou seja, isto há, mas há, na minha opinião, há medo. Dado às pessoas que estão ligadas ao Canelas, as pessoas da Federação e responsáveis do nosso futebol têm medo a essas pessoas. Essas pessoas são pessoas, de certa forma, da noite, que conhecem mundo e fundo, não é? E que ameaçam, se calhar, provavelmente, porque isto é inadmissível. É inadmissível. Olha, dois desses jogadores que eu almocei ao lado eram brasileiros. E eles disseram-me que já viram muita coisa no Brasil, e acredito, não é? Naqueles campeonatos mais pequenos, também é capaz de haver, mas que nunca tinham visto como viram no Canelas. Portanto, olha, isto, repara, estou a contar o que me disseram, não é? Não, sim. Mas quer dizer, é triste a gente ainda continuar a ouvir que isto não se passa no nosso campeonato. E tu viste no último jogo do Canelas, foi no São Joanense, se não me engano, que foi no Jaguar. O jogo foi interrompido ao caixa aos 90 minutos por causa da zaragata com o lado. Se tu vais ver o jornal, tu vês aquelas imagens todas do jogo do Canelas, do público lá, aquilo que foi a pancadaria e tudo, mesmo fora do campo. Pois, exato, quer dizer, ou seja, continua, não é? Continua, infelizmente, continua aquilo que já assistíamos aqui época passada, não é? Que houve 15 ou 16 clubes que apresentaram queixa contra este clube, porque, e ninguém fez nada e continua. E continua a palhaçada. E não é por ser portista, mas por exemplo, o Macaco faz parte dos jogadores do Canelas. Sim, joga. Há vários jogadores do Super Dragões que jogam no Canelas. Vários elementos, exato. Não é por. Há o Macaco e talvez seja só ele. Depois. Talvez haja elementos das Pedragões, talvez que estejam ligados, não sei. Mas não, isto não pode acontecer. É triste isto acontecer nos nossos campeonatos. Estamos a falar no Nacional, não estamos a falar numa distrital. E mesmo que fosse. Mas que fosse. Mas estamos a falar em campeonatos onde a federação está a meter. Aquilo é caixo, uma rivalidade entre bairros ou freguesias de uma. Não, e repare, e foi com o Felgueira, estou a falar o jogo com o Felgueira, se calhar quando é com estas equipas lá, porque se reparares o campeonato do Felgueiras e do Amarante, sim. A maioria das equipas são vizinhas. São é da região ali, do Porto e é tudo ali vizinhos. É. Quase do Lusitana, o Lourosa, o Pedras Rubras, o Espinho, o Lessa, o Coimbrões, que é dali de Matosinhos, a zona mais ou menos de Matosinhos. Isto é tudo clubes ali de. Ali quase tudo. Ali perto uns dos outros, o Gondomar é mais de metade do. Então, é tudo ouro. A rivalidade, se calhar, entre os clubes vai acontecer, se calhar, pior do que o que estamos a falar. Se calhar, em algum jogo do Canelas. Enquanto ninguém fizer nada, se calhar vai acontecer pior do que o que estamos a falar. Se calhar estão à espera disso. É costume, já é um bocado costume. Só quando acontece uma desgraça é que se faz alguma coisa. Portanto, os próximos jogos são. Olha, vamos então a. Próximos jogos são Trofense, São Joanense, Lusitânia, Vila Real, Espinho, Pedra Rubens, Amarante, Leça, Valados de Gaia, Castro de Aires, Canelas, Figueirense, Coimbrões, Vila Moinhos, Aroca, Paredes e Felgueiras, Gondomar. Exato, olha, vamos à Série C. E a quarta jornada, os resultados são os seguintes: Marinhense 1, Sporting Ideal 2, Oliveira do Hospital 2, Clube de Condeixa. Olha, a primeira vez que vejo o Condeixa nestes campeonatos. Também tu passo. Era onde antigamente acabava a autoestrada, aí A1, era em Condeixa. Ah, é? Exato, terminava aí e depois é que se fez o resto do troço até Lisboa. Mas antigamente a autoestrada A1 terminava em Condeixa. Ah, tá bem. E, portanto, Oliveira do Hospital 2, Condeixa, Clube de Condeixa 2. Beira-Mar, que regressa aos campeonatos nacionais, 1, Sertanense 1, Anadia 1, Sernaixe 1, Fátima 0, Praiense 3, Águeda 1, União de Leiria 0, Oleiros 0, Torriense 0, Caldas da Rainha 2, União Desportiva de Santarém 0, Fontinhas 1, Benfica de Castelo Branco 2. São os resultados da quarta jornada da Série C. Portanto, de classificação temos o Praiense em primeiro com 8 pontos, segundo o Anadia com 7, terceiro o Sertanense com 7 também, quarto Águeda com 7, quinto Torriense também com 7, sexto Beira-Mar com 6, sétimo Caldas com 5, oitavo Fátima com 5, nono Santarém com 5, 11º Mirinense com 4, 11º Sport Ideal com 4, Oliveirense do Hospital 12º com 4, 13º Benfica de Castelo Branco com 4, 14º Sernaixe com 4, 15º Clube de Candeixa com 2, 16º União de Leiria com 2, 17º Oleiros com 2 e 18º Fontinhas com 1. Opa, aqui a gente abriu o resultado. O primeiro tem 8 pontos. O décimo. O décimo quarto, por exemplo, que é o primeiro clube na zona de linha d'água, tem 4 pontos. Está a 4 pontos de primeiro. Sim, eu queria dizer. E o nono, que é o Santarém, está com 5 pontos. Está a um tiro do. Está uma vitória do primeiro lugar. Está uma série muito, muito equilibrada, exatamente. Está. Olha, os próximos jogos que são amanhã, temos o Sertanense Fontinhas, Sporting Ideal Águeda, Torriense Oliveira do Hospital, Benfica de Castelo Branco Anadia, Condeixa Beira-Mar, Sernaixe Fátima, União de Leiria Santarém, Oleiros Marinhense e Praiense Caldas da Rainha. Portanto, agora o grupo D, temos Loutano 1, Olhanense 0, Armaçanense 1, Sintrense 3, Real Massamá 1, Oriental 1, Esperança de Lagos 1, Louros 2, Aljustrelense 2, Pilhanovense 2, Montijo 0, 1º de Dezembro 3, Sacavenense 1, Lusitano do Évora 0, Sintra Futebol 1, Amora 1. Amora, que já esteve muitos anos na primeira divisão. É verdade. Alberca 7, Fabril de Barreiro 1. Aqui um resultado à moda... à moda antiga. À moda antiga, quase. Ora, em primeiro lugar está o Loulitano com 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias. Segundo para o Alverca, com 10 pontos. Terceiro para o 1º de Dezembro, com 9. Quarto Olhanense, com 9. Quinto Sintrense, com 8. Sexto Sacavenense, com 7. Também com 7, em sétimo lugar, temos o Louros. Em oitavo, Pinhal Novense, com 6. Em nono, Sintra, com 5 pontos. Em décimo, Real Massamá, também com 5 pontos. Décimo primeiro para o Oriental, com 4 pontos. Décimo segundo, Lusitano de Évora, com 3. Décimo terceiro, Armaçanense, também com 3 pontos. Décimo quarto, Montijo, com 2 pontos. E décimo quinto, Amora, também com 2 pontos. Décimo sexto, Esperança de Lagos, também 2 pontos. E em décimo sétimo, Aljustrelense, com 1 ponto. E décimo oitavo, o Fabril do Barreiro, também com 1 ponto. Então, próxima jornada, que falta-me aqui, aqui está, próxima jornada, quinta, não quero, aí está, Fabril dos Barreiros, Lusitano de Évora, 1º de Dezembro, Sacavanense, Amaçanense, Real Massamá, Louros, Sintra Futebol, Pilhanovense, Montijo, Oriental, Alverca, Olhanense, Esperança de Lagos, Sintrense, Loulitano, Amora, Ajustanense. Aí estão os jogos da próxima jornada. E agora vamos um bocadinho de música e vamos ouvir o Marco Rodrigues com a canção O Tempo, e é no 2. Espera pela gente, mas eu espero por ti. O tempo quer ser indiferente, só eu te quero aqui. Por mais que eu te diga, mesmo que eu consiga, o tempo não espera por mim. O tempo não espera pela gente, se não fugirmos daqui. Que não vai ser diferente só por dizer que sim. Querer-te despida na pele de rendida, no meu tempo não era assim. Mas por mais que a vida não cure as feridas, o tempo irá curar por si. Não sou de ferro, nem tenho a música para ti, porque eu também choro quando me desarmas, e agora canto que perdi, porque houve um tempo em que eu te tinha só para mim. Não cura as feridas, o tempo irá curar por si. Não sou de ferro, nem tenho armas, apenas a música para ti, porque eu também choro quando me desarmas. Agora canto o que perdi, porque houve um tempo em que eu te tinha só para mim. o tempo de Marco Rodrigues. E agora vamos falar um bocadinho da Liga dos Campeões do Benfica, porque é o único representante que temos na, nessa, na Liga dos Campeões. O Benfica que está no grupo G, não é? Onde, onde recebeu no Estádio da Luz o Leipzig, os alemães de Leipzig, e onde perdeu. Sim, olha, é o único representante, porque olha, infelizmente o Porto teve um mau jogo no Dragão com o Krasnodar, porque quando vemos depois os resultados do Krasnodar a seguir a ter vencido o Porto, vê-se que não era equipa para ganhar ao Porto, porque, ou seja, perder, levar 4 do Olympiacos, ainda esta semana levaram 5, se não me engano, para a Liga Europa. Não. Foi vê-se de facto que foi uma má primeira parte, porque o Porto na segunda parte jogou bem. Eu pensei bem que ainda fosse buscar, eu estive lá a ver o jogo, eu pensei bem que ainda fosse buscar o resultado, e esteve quase, porque foi uma má primeira parte, uns maus 20 ou 25 minutos. Foi onde sofreu aqueles dois golos. Exato, logo no quarto hora. Porque de facto o Porto merecia estar na Liga dos Campeões, porque mas, o Krasnodar. Mas também o ter ganhado lá uns anos, se calhar deu excesso de confiança. Talvez, entraram mal no jogo, sofreram logo 3 golos, e depois, claro, para ir à procura de 3 golos não é fácil. Não é fácil, não. Mas porque senão merecíamos ter aqui dois, de facto, pelo menos. Sim. Duas equipas. Sim, e pronto, já está. Bom, perdeu com o Leipzig, agora está a aquecer. Olha, isto é assim, o Benfica perdeu, e eu ouvi opiniões, não é, de comentadores, e concordam com a maior parte de vários comentadores que ouvi. A gestão dos jogadores? Sim, porque houve comentadores que tiveram a opinião deles, e os outros concordaram, com a opinião de um ou outro que deu a opinião, e os outros praticamente não acrescentaram muito mais, simplesmente concordaram, que é assim, estamos a falar de Liga de Campeões, não estamos a falar de Taça da Liga, pois. Ou Taça de Portugal, ou... Um empate dá, se me engano, 900 mil euros ou 1 milhão, uma coisa assim. É. Uma vitória acho que 3 milhões, 3. Ou uma coisa assim. Ou seja, estamos a falar em milhões. Não estamos aqui a falar em ganhar um joguito da Taça da Liga. Ou 15 ou 1000. O Bruno Lage, tenha paciência, mas ele tem que meter os melhores que tem na Liga dos Campeões. Ah, sim? E para nós. Porque as vitórias valem muito dinheiro. Dá pontos. Sim, e o dinheiro em questão, não é? E está a jogar em casa, um jogo em casa. Tem que tentar arrancar logo bem, porque um bom arranque vai dar para depois gerir um bocadinho, se calhar. E é que temos um grupo. É gerir aqui, nos últimos jogos. E é que temos aqui um grupo equilibrado. O Benfica pode não passar este grupo com esta derrota em casa. Bem, o Zenit, porque, o Leão. Quando for ao Zenit na Rússia, calha ser numa altura de inverno, é complicado lá ir nessa altura. O Leão também é uma equipa muito jeitosa. Quer dizer, está aqui um grupo equilibrado. E este primeiro jogo em casa era essencial o Benfica, pelo menos, não perder. Não perder. E com esta coisa de experimentar miúdos novos, dar oportunidade a miúdos novos. Eu estou de acordo com isso e fui sempre de acordo com isso, mas não nestes jogos. No campeonato. Mas não nestes campeonato, jogos. Tá no campeonato, ali. Quando jogar com uma equipa mais chamada mais baixa, não é? Um Paços de Ferreira, um Aves, não discriminando estas equipas, não é? Sim, mas, sim, sim. Mas chamadas as equipas mais baixas, não é? Mais pequenas, dar oportunidade nesses jogos, não numa Liga dos Campeões, porque depois, claro, faltou aqui alguma maturidade, não é? Estes rapazes. Ano passado a Liga dos Campeões só o Porto rendeu quase 80 milhões. Claro, claro. Não, estes jogos têm que se jogar com os melhores. Ouvi comentadores a dizer isso e os outros a concordar, e eu concordo também plenamente. E pronto, e o Benfica começa com um mau início que pode, e este mau início pode fazer com que o Benfica fique fora do grupo. Esta derrota em casa no primeiro jogo até pode ser difícil, porque já sabe que o terceiro vai para a Liga Europa, mas com o resultado. Não, mas é que está aqui um grupo pesado. Que não se pode dizer praticamente que o Benfica, olha, é muito mais forte do que este. Está aqui um grupo equilibrado, o Benfica é forte, mas os outros também não são fracos. Está aqui um grupo, na minha opinião, equilibrado. E ainda para mais, ele sabia que o Leipzig está em primeiro lugar no campeonato. Sim, alemão. E que no ano passado ficou em segundo, e que e nos últimos 3, 4 anos tem feito bons campeonatos na Alemanha, tem ficado nos 3 primeiros lugares. Pois. Não é uma equipa qualquer, não é? Pois. Portanto, na minha opinião, não, deveria ter jogado com os melhores. E pronto, se não jogou, o Benfica perdeu e está o Leipzig em primeiro com 3 pontos, o Lyon e o Zenit. Sim, o Zenit empataram, não foi? Empataram 1 e 1, e o Benfica, pronto, está em último com 0 pontos. E depois temos a Liga Europa. Onde a Liga Europa, olha, o grupo D, que é o primeiro grupo que tem equipas portuguesas, que é o grupo do Sporting. É, o Sporting. Olha, PSV Eindhoven 3, Sporting 2, LASK Linz 1, Rosenborg 0. Olha, aqui o Sporting, eu só vi um resumo, não estava em casa, não vi o jogo, vi apenas um resumo. Eu já não contava muito que o Sporting ganhasse este jogo, porque o PSV não é uma equipa qualquer, é uma equipa muito jeitosa, não é? E o Sporting, de facto, na minha opinião, não tem quase nada. Sinceramente, na minha opinião, o Sporting este ano não tem quase nada. Eu quando vi a primeira parte do jogo com o Boa Vista, depois, como falávamos há bocadinho, se a equipa já não era muito forte, depois de sair Rafinha, Diaby, o Bas Dost, quer dizer, que era jogador titular, não é? Pois. Acho que a equipa ainda mais frágil ficou. No entanto, o Sporting não jogou muito mal. E o Bruno Fernandes, sobretudo, fez um grande jogo. Sim. E teve muitos lances que podia ter marcado. E que, bom, o Sporting, penso que também acabou por não ser muito feliz nesse jogo, porque por acaso até acabou por fazer um jogo, pelo resumo que eu vi, até um jogo razoável. O defesa, o croata, está um bocadinho abaixo, porque ele foi por ele que o Sport. Porque assim, Zé, eu acho que o Sport falhou muito este ano quando vai contratar o Neto. Porquê? Porquê é que eu digo que falhou? Porque o Sport tem dois jogadores em fim de carreira, o Mátio e o Rogoates, e vai buscar outro em fim de carreira. Pois. Por amor de Deus, que isto é uma gestão muito fraca da parte da direção do Sporting. O Sporting tinha que buscar um rapaz novo, com 20 e poucos anos, o máximo 30, porque para, desculpar um termo, para velho já lá tinha dois. Sim. Não é? Sim. Sim, tem razão. Claro. Para velho já lá tinha dois. Tem dois jogadores em fim de carreira, mas, e ainda mais com o terceiro. Claro, quando aparecem estas equipas com rapazes aqui na plena força da juventude, claro que depois já não é fácil. Já sabe que o Mathieu já vai com 36 passados. Claro. E o Coates está com 34 ou 35. Estão em fim de carreira. Não. Sim, o Mathieu mais do que o Coates. Estão em fim de carreira. E o Neto... Igual, né? Também está com 34. Já que estás a falar no Mathieu, o Mathieu tem uma proposta aqui do Sochaux para vir treinar o centro de formação do clube, porque ele é. E o Mathieu já tinha a ideia, e este ano já não tinha a ideia de jogar. O Sporting é que insistiu um bocado para ele fazer mais um ano. O Mathieu já tinha a ideia de acabar este ano. Portanto, o ano que passou. Ele já tem uma proposta aqui do Sochaux para vir tratar do centro de formação. Exato, já tem o futuro um bocado salvaguardado. Porque ele é de lá, ele começou a carreira lá, ele é daqui de Sochaux. Portanto, ele já tem isso. Pronto, olha, a segunda jornada é o Rosenborg PSV Eindhoven e o Sporting LASK Linz. Sporting aqui tem que obrigatoriamente que ganhar porque aqui neste grupo há partida o PSV e o Sporting serão os favoritos, mas há sempre uma palavra a dizer. O Rosenborg, não sei atualmente a equipa se é jeitosa ou não, mas na Noruega, lá está o que dizíamos há bocado, Benfica, no Zenit, se for na altura de inverno, não, é complicado de jogar à Noruega, devido à neve e tudo. E este LASK Linz, olha, não conheço, sinceramente não conheço esta equipa, não sei se é jeitosa, se não é. O que é certo é que ganhou o primeiro jogo e isso dá logo um certo conforto, não é? Bem Alvalade já com 3 pontos. E pode vir jogar para o empate e num contra-ataque vencer o jogo. Vencer o jogo. Olha, depois temos no grupo F. No grupo F. Temos o Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães que, olha, foi pena. Foi pena. Não merecia perder porque. Fez um bom jogo. Fez um bom jogo e perde com dois erros próprios. É. Perde com dois erros próprios que é um autogolo e é o segundo que é um falhanço de defesa. E depois também a saída do guarda-redes, que não entendi muito bem. Também não percebi ali muito bem. A bola desce para o chão e o guarda-redes salta. Pensa aquele que vai fazer um chapéu e saltou. Também não entendi assim muito, mas pronto. O que é certo é que são dois erros. É um gol na própria baliza. É um falhanço de defesa que deixa bater a bola e depois é batido. E o que é certo é que os erros pagos caros nesses jogos e o Vitória perdeu um jogo que pelo menos podia ter conseguido o empate. E era bom ter conseguido, porque eu acho que a equipa mais acessível para o Vitória é esta, o Standard Liège, porque depois o Arsenal e o Frankfurt acho que são... O Arsenal é mais forte, sem dúvida, e o Frankfurt, na minha opinião, também. Sim. E o Frankfurt, que perdeu 3-0 em casa com o Arsenal, e o Arsenal aqui ia fazer uso do seu poderio. Da sua categoria, não é? E pronto, ia vencer, e portanto está em primeiro lugar. E depois temos no grupo... E a próxima jornada deste grupo... Ah, sim, disso. Olha, é o Arsenal Standard Liège, dia 3, jogos dia 3 do 10, e o Vitória de Guimarães Frankfurt. Sim. Em casa pode ser, tem que ser. O Vitória, se quer passar, tem que vencer aqui este jogo ao Frankfurt e depois ao Standard Liège em casa também. Tem que recuperar os pontos desta derrota no Standard Liège. Depois temos no grupo G, o Porto, onde sofreu para ganhar 2-0 ao... Sim, olha, não foi, realmente não foi, realmente não foi uma vitória fácil, não. Não. O Young Boys, Boys que foi campeão há 2 anos na Suíça, ou não? Sim, não há 2 anos, o ano passado foi outro. E foi um jogo sofrido, exatamente, foi um jogo sofrido. Mas também sofreu. Não é uma equipa qualquer, é uma equipa jeitosa. É. Aliás, o Basileia também o é, e este Young Boys nos últimos 2-3 anos na Suíça tem vindo a lutar com o Basileia pelo campeonato. Tem. Portanto, é porque tem uma boa equipa, porque o Basileia andava a dominar, não é, nos últimos anos na Suíça. Sim. E esta equipa, de repente... Foi e tornou a vir. Está-se a bater com o Basileia pelo campeonato, portanto não é uma equipa qualquer, é uma equipa jeitosa. E vendeu cara esta derrota no Porto, mas pronto, o Porto venceu, ainda bem, para as contas do Porto e para nós portugueses, que venceu, porque é sempre bom Portugal para os pontos, exatamente. E o Glasgow Rangers, que também teve aqui uma vitória muito boa sobre o Feyenoord, na minha opinião as equipas aqui mais fortes é o Porto e o Feyenoord, e o Glasgow Rangers com esta vitória é aquilo que eu dizia do Benfica em casa, tinha aquele jogo, tinha que tentar, não podia perder, exatamente. E para os próximos jogos aqui deste grupo do Porto são os seguintes: o Feyenoord Porto e o Young Boys Glasgow Rangers. Já um jogo difícil na Holanda para o Porto. Sim, já um bocadinho um jogo mais difícil, penso. Pode até se tornar mais fácil, não é? Mas à partida eu acho que são os dois clubes mais fortes deste grupo. E depois temos no grupo K. No grupo K temos o surpreendente Braga. Ah, é verdade, pá. Foi a ganhar. Foi ganhar ao Wolverhampton do Nuno Espírito Santo e companhia, não é? Porque tem vários portugueses. São muitos. Entre João Moutinho, Diogo Jota e outros. Tem aqui vários portugueses, Ruben Neves e companhia. E olha, foi uma excelente vitória. Porquê? À partida, porque vai ganhar uma boa equipa, não é? E depois porque... segundo os entendidos, não é, de futebol, os especialistas, as duas equipas consideradas mais fortes deste grupo é o Beşiktaş e o Wolverhampton. Ora, e é, até pelo orçamento e tudo, não é? Até pelo próprio orçamento. E o que é certo é que perderam as duas. O Braga foi ganhar ao Wolverhampton e o Slaven Bratislava venceu 4-2 o Beşiktaş. Portanto, corre o risco... pelo menos uma destas equipas ficar de fora. De fora. Pelo menos. E, portanto, a próxima jornada é já o Beşiktaş com o Wolverhampton. Portanto, uma delas... Já não pode... À segunda jornada pode ficar o Braga com 6 pontos, ou o Slaven Bratislava, e uma destas equipas com 0. Pois. Já vai haver aqui uma diferença de 6 pontos, por isso uma destas equipas pode ficar já quase de fora. E o Braga, se vencer agora este jogo... dá um grande passo para poder passar este grupo, se vencer agora em casa o Slaven Bratislava. Portanto, foi uma, sem dúvida, uma excelente vitória, sem aí dúvida. Está. Portanto, olha, de dizer só. Sim, que diz. Sei como está agora, mas que a Juventus, olha, já terminou, venceu 2-1, e olha, foi um grande golo, o Juventus ganhou ao Hellas Verona, e o Verona teve a ganhar 1-0 com um grande golo de Miguel Veloso, um grande golo de fora da área. E depois o Juventus venceu 2-1 com o segundo golo a ser marcado por Cristiano Ronaldo de penalti. E neste momento, ao intervalo, o Belenenses continua a perder 1-0 em casa com o Rio Ave. E olha, o Manchester City que deu 8-0 ao Watford. Com um hat-trick. Watford que até é uma equipa jeitosa. Com um hat-trick do Bernardo Silva. Aí foi? Um hat-trick do Bernardo Silva. Olha, pronto, então é salientar esta vitória. E dizer que o Marselhes empatou em casa com o Montpellier 1-1. Exato, dois expulsos do Marselha e um do Montpellier, ah. Empataram 1-1. É um derby, não é? Da zona da Rio. É a zona, aquilo ali. Eram amigos, mas de longe. portanto, por hoje é tudo, são 8 horas. Exato, só de dizer, só uma pequena informação aqui rápida, até... que há uma missa em honra de Nossa Senhora de Fátima, domingo 13 de outubro, na Basílica de São Benoît, Sorloire. No ano passado estive presente e por acaso gostei, e esteve muita gente presente nesta missa, e realmente é uma missa bonita, para fechar as comemorações de Fátima. De Fátima. Há confissões a partir das 14h30 até às 15h45, quem quiser. Depois há a missa solene a partir das 16h, presidida pelo Sr. Padre Humberto Coelho, que vem especialmente de Portugal para este evento. E depois, no fim da missa, costuma haver uma assembleia, não, uma assembleia entre as pessoas. Normalmente as pessoas levam, cada qual leva qualquer coisa, e no fim as pessoas reúnem-se. Há ali um convívio muito bonito, muito agradável. E portanto, domingo 13 de outubro, na Basílica de São Benoît sur Loire, a partir das 16h, missa solene a partir das 16 horas. Portanto, quem quiser aparecer, acho que será bem-vindo. Está certo. Portanto, pronto, olha, por hoje, como tu dizes, e bem, ficámos por aqui. Um bom domingo. Bom fim de semana a todos. Zé, para ti também. E até para a semana, se Deus quiser. E até para a semana, se Deus quiser.